lado e torcido pelo lugar. Se suas lágrimas cair, não tem ninguém pra enxugar, não tem ninguém pra pagar. O mundo só quer cobrar, e o conformismo fortalece pra deixar como tá. E o chá como tá, interrogação da viela. O exagero te altera e o tempo não te espera. Quem perde se desespera, acaba fazendo merda. Do meu irmão quis a queda, não teve a sorte, comédia. Me assume a família, qual que é desses caras? Notícia veio depois, nem tive que fazer nada. Mas isso nem se compara ao que eu já vi por aqui. O foco fica de lado, é fácil se distrair. Extrai o ensinamento pra seguir na rota certa. Muitas portas se fecham, da perdição sempre aberta. Alguém comigo conversa que eu posso ser bem melhor. Vejo os irmãos corrompidos, entupidos por esse pó que tomou conta daqui, norte, leste e ZO. Não discrimina ninguém, e se até de menor. Mano, ninguém vai ter dó, porque foi sua opção. Também já me senti só, no meio da multidão. Sinto que tá a milhão, meu batimento cardíaco, a depressão que te ataca. Moro lá na minha casa, me apeguei com meu som, pra me livrar do abismo, purificando a minha alma. Nem todos há que se salva, essa é minha missão. Eu vou morrer pra ver isso, instinto dita jornada. Meu sangue nessa levada, é pra todos cuzão que desacreditou disso, depois viu da minha cara. Cê viu que o tuzão não para, quem é essa rapaziada? Essa é minha função, no momento inofensivo, melhor presta atenção. Os meus problemas são maiores do que estresse e tédio. Quero ver sentir a dor na carne, viva sem remédio. Eu tô sempre esperto, seu pele ou por perto levar o dor. Se outros comigo foi, por pouco eu escutei e pouco, mas não pegou em mim. Infelizmente o mano do meu lado chegou no seu fim. Na mente vem meu pai que cola de vez em quando, pergunta se eu parei ou se eu continuo usando. O risco da carteira eu dispensei, tô curado. Rap que alguns condena é o que me mantém ligado. Difícil foi tá sendo, no futuro ainda vai ser. E pro sujo diz que eu já passei da hora de morrer. Se eu pude sobreviver pra concretizar meu rap, foi pra provar pra vocês que o olho gordo não me impede, não. Só foi pra provar pra vocês que o olho gordo não me impede, não. Foi pra provar pra vocês que o olho gordo não me impede, não. Só foi pra provar pra vocês que o olho gordo não me impede, não. Aê, tio. A vida bate até me ver cair. Sem desistir, posso provar que a gente pode resistir. Sentir, cantar, contar com alguém pra quem tá só fazer o bem. Trazer pra cá pra ver o sol brilhar pra quem já não quer mais viver nas margens do subúrbio. Extinta a paz, a rima traz um sentimento puro. Sem nome no cartaz, nada demais, fico confuso. Não me preocupo só comigo. Felicidade é descartável se for pra sorrir sozinho.